Eu sou o Jaque Matador, Jaque Matador, Jaque Matador, Jaque Matador. Eu sou o Jaque Matador. DJ Daniel Vídeos. Chegou a hora de você chorar e implorar pela mamãe. Jaque Matador, Jaque Matador, Jaque Matador. Eu sou o Jaque Matador. Jaque Matador, Jaque Matador, Jaque Matador. Caramba, DJ Daniel Vídeos, tá demais, hein? Eu sou o Jaque Matador.